Sou 9996, sendo identificação, autorizado via Bosch, desça para 2003, ajuste no 098. Identificou, desça para 2000, via Bosch, no 098, voo 9996. É o Leda, Leda Irumi, controle Salvador 120.8, transponder 5045. Autorizado nível 360, Galeão, aproximado em 287, decola 10 para a direita, Caio Leve, 1598, da característica, 9500. Confirma a frequência do controle no 208? 208. Estou ótimo, pronto. Salvador 6225, nível 180, bom dia. 6225, voe Bonf para chegada Bonf, informe ideal de descida. Bonf vai chamar no ideal, 6225. A 225, desça para 4.010, ajuste 1.0 no 8. 4.018, aguarde o externo quando possível. 7 autorizado em LS, ajuste 1.0 no 8. No 8, quando possível, prova externo. 135 no 7, autorizado em LS, ajuste 1.0 no 8. 5.97, autorizado ILS, 1.0 no 8, tá? O apelo, o chamamento 6225. Autoriza direto pelo ou Duna, pelo 6225. Foi pelo. Pelo, obrigado. Estabilizado no ILS 3597. São 3597, chame a torre 1198-95. 1198-95, 3597. Voo 9916, autorizado ILS, ajuste no 098. Autorizado no 098, voo 9916. Bom dia, Alta 3597, passando marcador externo, baixou e travou. Alta 3597, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 08 nós. 180.8, autorizado pouso, Alta 3597. Federal 9972, a sua identificação, Giamari para 2.000 pés, ajuste no 098. Giamari para 2.000 pés, no 098, pode voar, Duna? Oi, Tato. Pode estar, Federal, graças. Na 3517, no solo 819, libera direito, solo 21, décima 11. 21, 3517. Estabilizado, voo 9916. 9916, chame a torre 1985. 1985. Voo 9916, estabilizado. Voo 9916 avistado, autorizado pouso, pisto no zero, vento 170 graus, 12 nós, ajuste no 098. No 098 eu devia pouso no zero, voo 9916. Mantenha a posição antes da direct 3517. Pode ser. Vamos prosseguir para 2000, Oceano 6225, tá visual. Para 2000 pés, ajuste no 098. 2023. Gol 91 para a pronta rotagem 173, 3 horas e 40, alterna a Campinas. Gol 961, autorizado táxi da parte principal, táxi em Índia, ponto de espera da 90 Torre, 118, 5, Kenegal, 019. Autorizado táxi da parte de Índia, 305, ponto de espera da 098, gol 961, vou confirmar. Gol 9916, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. Ok. 3357, que é passagem a Boeing da Gol após ingresso, portão 10. Passagem a Boeing da Gol, após 225, chame a torre 19895. 295, né? Salvador, chame a 6225, final da 0. Oceaner 6225, autorizado pouso pistão no 0, vento 120 graus, 12 nós, ajuste no 08. Repouso no 0. Geral está passando estado. Autorizado LS, ajuste no 09. Autorizado LS no 09. Thank you. dia, 9729, informação voo. O 759, acione identificação via bomb, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 8. Ele 18, 2000 via bomb, 759. O ano 961, bom dia, mantenha o ponto de espera, informa o tráfego a uma milha para a Duna. Assente, 961. Oi, bom dia, geral 9972. Geral 9972, bom dia, mantenha aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 8. Guardado, está livre, geral. Xaner 6225 no solo 29, libera direita, chame solo 21 decimal 1, confirmando que está molhada? Afirmo. Sente grato, 21. Tudo. Salvador, bom dia, Xaner 6225. Xaner 6225, Alfa Juliette, portão 7. Grau 9972, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 099, pista molhada. Sente, autorizado pouso, geral 9972. Bono 961 autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali manter no zero, 961. Salvador, bom dia, Bono 093, a sua identificação autorizada via bomb para 2000 pés, ajuste no 0 no 8. Autorizado via bomb até o... é 2000, no 0 no 8, agora no 0 no 3. 972, Alfa Kilo, parte 3. Bono 961, decolagem autorizada, pista no 0, vento 120 graus, 10 nós. E decolagem, pista no 0, Bono 961. toca, passa a alfa de telemática. Papa Alfa Telemark, qual o nível? É 180, tá? Aqui é 90, pode estar no... Aqui é 90, autorizado, Serra Novembro, uniforme, uniforme. Nível 180, plano Yankee. Decola pista 17, primeira curva à direita. Corrigindo, primeira curva à esquerda na saída Puca. Controle 120, décima 8. Transponder 5066, confirma se é melhor sair da Puca ou sair da Momo? Sair da Momo seria melhor. Sim, então decola pista 17, primeira curva esquerda na Momo. Controle Salvador 1208, transponder 5066. Ok, 1180, Alfa Charlie Mike, a mais é PLB? Ainda não tem um número de falta de eu faço. Sim, Alfa Charlie Mike, chame torre 1895. Decola 35, chave controle Salvador em 120, décima 8. 208, bom dia, 9 anos. Controle, bom dia, vamos 9 anos, passando 3.000, curva direita. 961, contato radar. Via da El para 360. Via da El para 360, 9 mil. Voo 961, chame centro Recife, 1251. É, confirmado o voo 251? Afirmo. Tá, ok, obrigado, bom final de semana. Zero dessa via para 2000 pés, ajuste no 098. Tá. Ministro 0759. São Aracaju. Obrigado. Estabilizou. É a torre 1985. 335, obrigado, bom dia. 1093, autorizado LS, ajuste no 098. Autorizado LS, ajuste no 098, voo 1093. Prossiga. Autorizado, desce para 0 com fim, pronto cópia, qual nível? Azul 4040, 360 com fim autorizado, 2121, decola pistão 0, primeira curva à direita, sai da arbora, eleva, controle Salvador 120 decimal 8, transponder 5050, corrigindo 5054. Quatro zero, quatro zero azul, correto, sempre pronto. Salvador, um bom dia, eu estou em 3153 com a informação hotel, autorização para... o Galeão. 3153, localizado Galeão 360, para novembro 857. Decola pistão 90, primeira curva direita, Dael, Leda, Irumi. Controle de Salvador no 20.8, transponder 5055. Localizado 360, para o Galeão, aerovia para novembro 857. A saída da pista aberta é o Leda Irumi, o controle é 1208, transponder 5055, 3153. 3153, correto, em pronto. Abre a zona elétrica, 9093. 093, chame a torre 1985. 1895, voo 1093. Salvador, bom dia, voo 1093, duas milhas no meio da serra. Voo 1093, bom dia, mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, voo 1093. Voo 759, no solo de 46, libere a próxima direita, chame controle solo em 121, décima 1. 601, obrigado, bom dia. Gol no 093, autorizado pouso, pisto no 0, vento 120 graus, 09 nós, pista úmida. Vente livre, pouso na 110, gol no 093. Torre, gol 759. Gol no 759, torre. Qual é a frequência do solo? 121, decimal 1. 21, obrigado. Bom dia, Gol 759, vai assistir tudo. 759, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette 9. Pode ir na boa de turno ou não? Mandei pra você. Foi prato. Tá, obrigado. Gol no 093, no solo de 49, libere a próxima direita, chame controle, solo em 121, décima 1, bom dia. Para a direita, chama 211, gol no 093, bom dia. Paulo, bom dia, gol 1093, visando aqui. Gol no 093, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, pro 02, gol no 093. Alfa Charlie 61, se vocês quiserem informar, se possível, vai efetuar o IRF e o IRF para a pista no Zero. É, autorizado o IRF e o IRF, ajuste no 09. 1018, autorizado o IRF e o IRF para o Zero, Alfa Charlie 61. Alfa Carro 65-70, estabilizado o IRS, o IRS para a pista no zero. Semetor 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Alfa Carro 65-70. Comandou, é o Alfa Carro 65-70, muito bom dia, está estabilizado o IRS, o IRS da 1 no zero. Pista úmida, Alfa Cargo 6-0, autorizado pouso na pista 1-0 com 1-2. Controle de Salvador, muito bom dia, Rio 5975, informação Gol, Mário. Rio 5975, via Mário para 2.000 pés, ajuste no 0-8. 08, 2000, via Mari, Rio 5975. Funcionamento azul 4040. Azul 4040-001, autorizado, chame táxi.

Alfa Charlie Mike, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Alô, Salvador, muito bom dia, esse é o Atacago 6570, na sua escuta. Atacago 6570, Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3. Receptou o curso, Sideral 9970. 14198-95. Obrigado, ainda acabou. Torres Salvador Verão, agência sideral 9970, estabilizou no localizador, informarei em baixa travada, pista 10. Em sideral 9970, ajuste 10 no 8, reporte passando o marcador externo, baixado travado. Reportarei. Salvador, 18890, sentido hotel, destino Recife, pronto, copy. Sou 3890, Recife autorizado, nível 330, direto Aracaju, decola pista 10, primeira curva esquerda, Fuca, Jama, Aracaju, controle Salvador, 1208, transponder 5072. Autorizado para Recife no nível 330, conforme rota, decola da pista 10, curva esquerda, saída Fuca, Jama Aracaju. O controle 208 e o transponder 5072, 3890. 3890, correto, chame pronto. Vai chamar. Azul 4040, acionado para o táxi, POB 1997, 2058, alterna Uber. Alternativa? Azul 4040 à direita, via Índia, ponto de espera, dona 011895, que legal, 1019. Índia, ponto de espera, 3895, 1019. Salutem 3153 para o táxi, o POB 179, autonomia 3 horas e 50, alterna Guarulhos. 3153, táxi via parte principal, táxi do Índia, ponto de espera 01-1895, que negão 1099. 30 pátio Índia, ponto de espera 1895, ajuste 19, 3153. estacionamento. Tá 3517, portão 10, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 3510. Confirmando, foi o da 3890 ou 3517? 3517, 10. Gente. Sete, mostre alinhado e pronto, cabeceira. Federal 9970 no solo 03, libere a próxima direita, chame em controle solo em 121 decimal 1. 121, federal. Solo, bom dia, federal 9970, Libra. Federal 9970, Alfa Quilo, Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, federal.